sto dicendo. Sicuro para Guarulhos, da Guarulhos, está. Lei da morte, ponto cópia. Guarulhos autorizado nível 360, conforme roda do plano, apesulo 10, decolagem pistão 0, curva direita da El Leda, após Lei da morte. Controle Salvador em 120, decimal 8, 5114. autorizado, chame táxi. Meia, 251, táxi 135, estamos alternando o galeão, autonomia de 5 horas e 40. Autorizado até o ponto de espera via Índia, torre em 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 4, chiné 6251. Beleza, via Índia, 295, obrigado. 3171, bom dia. Confirmando o nível 300. Guarulhos 300 autorizado via rota do plano, Pesuro 10. Decola pistona 0 com curva à direita, saída da Euleda, pós Leda, Motiva. Controle de Salvador em 120.8. Aciona o 51 no 7. Autorizado, nível 300 para Guarulhos, Pesuro 10, Tango Bravo, Eco, direto. Decola da 10, curva à direita, saída da Euleda, Motiva. Controle após 120.8, o transponder 5197, está 397 na posição 107. Pegamento correto, pronto, puxa a senhora. Puxando a 6251, autorizado a alinhar e decolar pistola 0, vento 130 graus, 03 watts. Ele alinhar e decolar, 6251. Iniciando a colagem, 6251. Chama o controle 1-0-19-8-9. 0-8, obrigado. Boa, Xené, 6251. 251, contato radar na decolagem, sub mantendo de voo 360 via saída da Delta. 360 via Delta, 6251. da do pod 3 para a posição 05 do pod principal. 3 abre inicial reboque do pod 3, reporte na saída do pátio para ingresso no pátio 1. Mostra 9050 reportando para ingresso no pod principal. Autorizado. Confirmando o portão 5. Positivo, portão 5. Está livre. Ok, iniciamos o portão 5. na ponte 05, obrigado, bom dia. Sim, bom dia. Canal 251, eu chamo agora o Centro Recife, 151, alterna 3325. 261, 1325, obrigado. 21, está livre até o ponto de espera no zero, via Índia, torre em 118.95, ajuste 1015. Via Índia, 3171, decolou 56, chama controle 120, decimal 8, bom voo. 08, manhã. Decolado 3171. Então, 3171, contato radar na decolagem, sub mantenimento de voo 300, via saída da Elma. Via da Elma, 3171, pode aprovar da Elma, presente? É privado. Está presente da Elma, 3171. Aguarda a possibilidade de voar Mativa ou DND. Aguarde. 961, bom dia. Bom dia, 961, Galeão, só o estante copo. Escuta, gente da formação. Eu me chamo agora Centro Recife, na frequência 251, alterna no 3325, solicite vá direto móvel. 251, não alterna nada? 1-3325. 3325, obrigado.